Sim. Imagina É muito bacana a gente estar aqui, cheio de amigos, que beleza, celebrando aí o Cães Esperança, vamos lá, todo mundo ligando. Falou pouco, mas falou bonito. A próxima canção, ela é como é que é? Odisseia, né? O negócio. Essa frase. Bonita canção sobre um piercing. Divertido. Ela tem um piercing divertido. A mais bela do palmo abaixo do umbigo. Quando dança, parece gostar de rebolar. Me olhando de fora, percebo que é por causa do atrito. Me olhando de fora, percebo que é por causa do atrito. Me olhando de fora, percebo que ela dança e se anima. Suas pernas me dizem vem. Gestos assim convidativos. Quero que seja minha também. Porque eu sou seu sem nenhum motivo. Preciso te agarrar e te arrastar daqui. Aconteceu, eu até tento me esforçar, me perdoar. Qual que é a do clipe? É a próxima. Tem que ser a próxima. Cala a boca e toca. Tinha uma época que a galera fazia discurso aqui na frente, hoje em dia, nada. Só banda de forfã. Então, queria agradecer o Pepo aí pela ajuda. Valeu, Pepo. Obrigado, Alcance Cerrado, pela oportunidade. E a gente vai continuar tocando, quer vocês gostem ou não. Né, você fraga? Do you wanna dance? I hold my hand. Tell me, baby, I'm in love, I'm in. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? A próxima música é uma versão dos Zumbis do Espaço, que a gente fez a versão dos Zumbis do Espaço, que a gente gosta muito. É uma versão... da banda chamada Zumbis do Espaço, porra. Ninguém conhece Zumbis do Espaço? Valeu! É muita festa, viado! Senhor, a gente vai tocar uma música agora que nosso amigo Gão vai cantar ela porque ele pediu lá fora. Florence, pediu. A famosa mal agradecida, aquela mulher ingrata, sabe? Bora lá então. Mal agradecida, é sempre aquilo que você quer. Acho outra justificativa, pois sempre te respeito. Você faz parte da minha vida, não me deixa sem mulher. Antes alguma coisa que você quis eu não te dei. Sempre paguei o cinema, sem controle da TV. Alguma vez eu peguei, foi por excesso, porque até rastei minhas bolas por você. Pra quem não sabe, o Gão é o cara que tem o pajeba maior lá da escola lá, entendeu? Ok. Nossa próxima canção, ela, né? Vai para todas elas, né? Vai para todas as garotas da noite, da boate, da... Não gosto de falar muito. We'll be right back. sozinha. Aí me diz que ela tava na minha. Cê vai lá, cara. Mas eu não sei dançar. Bebo até vomitar. Quando bebo, não se fala sem nada. Eu não tenho cigarro, não tenho carteira, nem carro. Se uma linha for em bala, tem de me levar. Cê vai. Obrigado! Obrigado você, você, você, você. É, próxima canção, ela é mais emocional. Mas queria pedir. Se eu não aguentar, você segura a onda, vamos lá. Queimaduras de cigarro em seus braços só me dizem que os seus nervos de aço enferrujaram e causaram em você cérebro cerebral, cérebro cerebral. Meus amigos se divertem, você gosta tão bem. Vamos sentar numa cerveja no postinho. Quinta-feira eu só chego sexta de manhã com um sorriso cérebro cerebral. Cérebro cerebral, cérebro cerebral, cérebro cerebral. Seu namorado é sincero e carinhoso contigo. Você prefere o amigo que te salva escondido. Batemos sua cabeça contra a cabeceira de barra, te deixando excitada e com um dano cerebral. Sério, dano cerebral. Meus amigos sempre bebem muito mais que eu. Vamos sentar numa cerveja no postinho. Quinta-feira eu só chego sexta de manhã com um sorriso. Sério, dano cerebral. Bebem muito mais que eu. Vamos sentar numa cerveja no postinho. Quinta-feira eu só chego sexta de manhã com um sorriso sério, dano cerebral. Zona Sul fecha uma da manhã com um sorriso sério, dano cerebral. Sério, dano cerebral. Sério, dano cerebral. Valeu! A gente vai tocar mais uma então. Aê, Isabela, fenda total na casa da Isabela. Me dá 13 camisinhas e 6 caixas de cerveja. De um lubrificante com sabor de hotelã. Faz uma carreira desse pó de Paraná. Que eu preciso estar acesa até depois de amanhã. Vai ter que tocar na casa da Isabela. Sua família viajou e ela quis aproveitar. Me deixou encarregar. Está de convidados, mas a minha intenção real é não convidar ninguém. Não convidar ninguém. Não convidar ninguém. Não convidar ninguém. Quando fica mais de meia-noite e ninguém além de mim chegar. E eu acho até que ela pode se impressionar quando eu vejo todo esse trabalho, especialmente pra me agradar. obrigado. Minha mão tá detonando. Agradecer de novo ao Alcance Cerrado. Olha, valeu. Férias.